Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som da FM, são 1:02, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico, o Pretinho Básico que vai ao vivo pro Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Estamos ao vivo também pela internet no atlântida.com.br e ainda ao vivo pelos aplicativos dos smartphones. Caso você tenha Android, tenha iPhone, tenha o Windows Phone, você tem o aplicativo da Atlântida para ouvir no seu celular o Pretinho Básico, que até as 14h vai no oferecimento de Panvel, você sempre bem. As melhores ofertas Vivo estão no Saldão de Natal Colombo. Você pode, você merece. E ainda Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E nesse verão, abra a felicidade no volume máximo. Abra a felicidade com Coca-Cola. Esse é o penúltimo Pretinho de 2011. É o seu penúltimo. Prepare o seu coração. 2012 tá chegando. E aí, KG, qual é a emoção, KG? Ah, emoção, pô, cara. As cores de 2002 são azul e amarelo, né? Ah, é? Aí eu pensei, pô, vou unir o útil ao agradável e vim com a camisa do Boca. Aí, pensei que tu ia trazer uma sueca. Que vai ser azul e amarelo? Azul e amarelo, é. Entre outros. Mas é da moda, o que que é? Ah, é a cor da moda lá. Da sorte. Não é manjar nada, cara. Tá, não, mas esses troços aí, é azul e amarelo. Ah, bom. Aí pensei, pô, futuro campeão da Libertadores 2012. Eu tô de preto e cinza. Aí é o Boca Juniors, aí tá aí. Tá certo. Acho que vai ser Boca e Once Caldas, afinal. Vai ser a reedição daqueles de 2004. Eu acredito nisso, e aí KG. Vai ser a revanche do Boca, o Boca vai ser campeão. E aí, Marcola? Once Caldas. Tá de amarelinho também, cuequinha amarelinha. Beijo, Potter. Não, beijo. Cueca cinza. Bota uma cuequinha amarelinha. Cinza também é. Cinza também não é virada, não é uma virada, pô. Deixa já vai hoje. Melhor já vai te garantindo hoje, Marcola. Eu deixo pra virada. O Potter veio de rosa, vermelho. Cara, o Potter tá virado num camarão, gente. Que sirva de alerta, você que vai pegar sol. O Potter ontem passou. Foi castigado por Jesus. A tarde inteira ao lado das gostosas na praia de Atlântida, fazendo matéria pro Patrola. E tá que é um camarão aqui. Eu tava falando pros guris aqui antes do programa aqui que eu tenho duas coisas que eu tenho que parar de acreditar que são meus amigos: o sol, né? E o piloto dos aviões que eu perco. Porque eu sempre acho que o cara que tá no avião, vai pilotando lá, ele é meu amigo. É que o teu amigo fala, não, tô passando aí 4:30, tu chega lá 4:50, tudo tranquilo, tu pega o teu amigo, ou ao contrário, né? Os caras, eu perco todos os anos uns 2-3 voos e sempre vou pro sol sem a proteção. A gente pode twittar os teus pés? Claro que sim. Então, cara, tá, a gente vai twittar. Não é pé, é bota, né? Cara, a gente bota, vai twittar o pé, os pés do Potter. Já twitta aí, Potter. A botinha vermelha, cara, a botinha é vermelha. Impressionante. É, serve como vermelha. Dica. Serve como dica. Não vá pro sol sem protetor. Não brinque. Não brinque. Olha a estrela móvel aí. Neto Fagundes. Fala, missioneiro. Deus o livre. Não tá queimado. Não, e até... Vai, a voz já tá voltando, tá voltando, cara. Fico muito feliz, cara. Bah, coisa bem boa. Mas no final do programa hoje já vai acabar. Daqui a 10 minutos daquela crise. E olha quem tá aqui de novo. Mais uma vez, hein? É, Alcimar, hein? Tá comendo hoje, hein, Alcimar? Maçãzinha. Pronto, até o Alcimar tá. O Adão trouxe pra ele uma maçã. É a maçã do amor. Maçã do amor. Cara, mas é a Eva que dá pro Adão, não é o Adão que dá pro Alcimar. Ah, não é o Adão? Não, é a Eva que dá pro Adão. Ah, é a Eva? É. Mas não tem Eva, não. O Adão pegou da Eva e deu pro Alcimar. É, o Adão é Eva. Né? É. Zacarias tá aí também, e aí, Zaca? Tudo bem. Bom? O Antônimos? Tem receita pra hoje, Antônimos? Tem receita, acho que tem. O que é hoje? Com maçã, deve ser, né? O que, que vai ter hoje? Hoje é o pernil com isso. Opa! Esse vai ser bom na virada. Esse é o Pretinho Básico que começa com os destaques do Clique RBS nessa sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2011. Tá passando rápido. Tá, né, cara? Ó, o Natal já tá aí, cara. Já é 2012, 30 de dezembro, tá chegando, cara. Um dia vai acontecer o seguinte, a gente vai fazer a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não, não, já, o 1 já vai. Ah, o 1 já é muito rápido, entendeu? Tá muito rápido. E aí depois... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 6, 5, passa 4, muito rápido, 3, daqui a pouco vai, a gente vai ficar um, música baiana. E depois vai ser só o Uma ação do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, evacuou um prédio e bloqueou a rua Ramiro Barcelos em Porto Alegre hoje pela manhã. Galões de gasolina e um objeto semelhante a um detonador foram encontrados num terminal de caixa eletrônico em frente ao Hospital de Clínicas. O chão do terminal bancário estava encharcado com gasolina. Caraca, eles queriam explodir o terminal bancário. No meio da manhã? É, tá, não, até agora tá a função lá, tá trancada, Ramiro. Dependendo do volume. A Ramiro detonado. Entre a Ipiranga e a Protásio tá trancada, ninguém anda ali. Tomara que não exploda. Louco, eu passei ali. Caraca, tá mal. Denzel Washington style. Mal fudunço lá, todo mundo lá. Não tá lá o Denzel Washington? É o desativador. Desativador de bombas. Mas falar em contagem regressiva, cara, eu queria convidar todo mundo que amanhã eu vou estar fazendo exatamente essa contagem regressiva em Porto Alegre, cara. Com o show do. Com a gurizada da banda Estado das Coisas, o Rock de Galpão, mais o Zoeira e mais uma baita festa que é feita pela prefeitura. Para, Piangas. Deixa o cara falar. Repetindo, então. Muito obrigado, Piangas. Amanhã, grande festa às margens do Guaíba, né? A festa da Prefeitura Municipal, da RBS, com a virada sendo transmitida ao vivo pela TV Com. Vou estar fazendo a contagem regressiva e vou estar tocando com a banda Estado das Coisas. Deus, e com o Rock de Galpão, né? Que é o projeto que quatro vezes, já fiz a virada. Amanhã na usina, Neto. Amanhã na usina. Já fiz a virada na usina e em Tramandaí também. A virada de Porto Alegre é na usina. Maurício. Fala, Cléo. Mr. P tá aí. Não. Mr. P já tá na praia, Cléo. Quero só chamar pro show do Irie e na virada do ano aí. Vai ser aonde, Cléo? Vai ser na Beira Mar Norte, né, cara? Vai estar lá. Vamos estar tocando rock. E no planeta vai estar lá, Cléo? Vocês viram Vida? Que o Roco toca no propaganda do caralho, propaganda. Vida é um grito de gol. Ainda bem que não é tu que canta. Ainda bem que não é tu que canta. Você tem uma voz boa. Tem uma, né? Tu vai mais na baixeira. Tu me lembra muito o Mr. Pica. Escolhi a baixeira. A baixeira tu manda muito mais. O baixo é grave, tá ligado? Ô, Cléo, daqui a uns 10 dias nós vamos estar em Floripa. Ô, do caralho, Mr. Pica. Ah, mas nós temos o áudio do Mr. P aqui falando. Ó, o Mr. P aí, Cléo. Ô, Mr. P. Sim. Mr. P é do caralho. Ah, esse também é o P, não te engana, né? O pior MP do mundo. A BR-101 tem 15 quilômetros de engarrafamento em Balneário Camboriú. Movimento é bastante intenso também em Itajaí e Itapema, Castelhano. Cara, o Henrico tá vendendo suco lá, cara. Tem que falar com o Henrico, cara. O Henrico tá, mas é o que ali tá ao vivo na BR, será? Nossa, vamos tentar, né, cara? Alô, Henrico? Alô? Tô discando. Ah, isso é a ligação lá das linhas argentinas. Henrico, tudo bem? Alô? Eu não tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar, vendendo suco. Quantos quilômetros de congestionamento, Henrico? Eu tô dormindo 14,5 quilômetros. Olha, tu tá entre Camboriú e Itapema, é isso? Eu tô em Camboriú. Passou protetor solar, Henrico? Eu tô usando protetor solar Luciano Potter. Uma loucura. Eu tô todo queimado também, meu. Tá bom, Henrico. Obrigado aí. Tá bom, não dá aí nunca agenda, velho. Então o Henrique é o nosso repórter na 101 em Santa Catarina. Combinado. No trânsito. Pô, a gente entende tudo, né? Deu pra sacar direitinho como é que tá o... Boletim loco, né, cara? Só mais uma pergunta pro Henrico. O ambiental. Se... Tá aí, Henrico? Tá aí. Tem alguma rota alternativa pra fugir do engarrafamento? Isso, explica direitinho aí pra gente. Eu vou sacar na minha, eu vou sacar na direita, eu vou sacar na minha, retorno, vou sacar na minha. É a direita e o retorno, foi o que eu entendi. E aí não tem mais nada ali, tranquilo. Economiza quanto tempo, né? Eu não tenho mais nada que eu falo de novo. Ah, certo. Beleza, perfeito. E se pegar a rota normal, acaba levando quanto tempo? Eu continuo na rota normal. Entendi. Beleza. Aí o serviço, né? Serviço pra galera que tá presa. Se ele não fala isso aí, muita gente vai ficar trancada na 101. É. Pô, o serviço que o Pretinho tá prestando. É, muito importante, cara. Graças, Henrico. A última pergunta pro Henrico. Henrico, o melhor horário pra sair de casa e pegar a estrada. Perfeito. 9 e 10. Obrigado, Henrico. Um forte abraço. A partir de agora não existe mais melhor horário. Não tem. Saiu agora. Muito cidade, bom, Henrico. Crianças e adolescentes representam um terço. Não, Henrico, pelo amor de Deus. Só mais uma pergunta. Não, nenhuma pergunta mais. Tem os destaques do Clique RBS aqui, ó. Crianças e adolescentes representam um terço dos salvamentos no litoral norte. Desde o início da Operação Golfinho, já foram feitos 191 salvamentos no litoral norte do Rio Grande do Sul. Por isso então, que o Almir tem mania. Fique de olho aí no seu pequeno na praia. Aí, lançou Almir a corrente para crianças. Ou seja, quem mais precisa de ajuda do Almir é o adulto. É verdade. Põe no pescoço da criança com uma corrente. Ai. Presa no. Como é que chama? No guarda-sol? Guarda-sol. Presa, entendeu? No guarda-sol. Aí não tem risco de ferro. Não tem como ir muito pro fundo. Baita ideia. Sabe qual é o único problema? Ah. Quando o vento leva. O vento leva, é isso que eu ia falar. O vento guarda-sol. Sai. Aí leva a criança. Leva junto. A criança junto. Vai ainda, a criancinha balançando, batendo pro lado. Meu Deus. É, aí fica feio. Chapecó é a 26ª cidade a decretar situação de emergência por causa da estiagem no oeste de Santa Catarina. Perdas na lavoura chegam a 40% em algumas culturas. É a chuva que ninguém quer na praia, é o que todo mundo quer no interior, né, cara? Isso que é... E não tem previsão, né, cara? Não tem previsão. Não tem previsão de chuva. Pior é previsão de chuviscos, assim, pancadas de chuva, mas chuva que... Inclusive, eu acompanhei na TV aí que uma delegada, eu acho que aqui de Santo Antônio da Patrulha, Osório, por aqui, que tava em busca dessas ligações... clandestinas, né? Coisas que são ilegais, na verdade, encanamentos que tiram gatos, ar. Os gatos, né? Os gatos. E eles funcionam em horários alternados para não despertar curiosidade de ninguém, principalmente da polícia. Mas os caras já rastrearam isso, já acharam e vão exatamente dizer pros caras, olha, em época de cuidar dessa parte da água, os caras estão exatamente desviando isso para lavoura. Gato de água. Gato de água, exatamente. Caraca. Devido à crise econômica, menos argentinos devem passar o verão em praias gaúchas. Como assim, cara? Falei que eu danço agora que tava vindo todo mundo, cara. Alô, Brasil. Brasil! Tá certo, primeiro toca da Globo. Argentina! Né? A expectativa é uma redução de 30% em 2012. Ah, 30%? Cara, assim vou ficar só eu e o Enrico, cara. Com o peso argentino valendo 41 centavos de real, peso vale 40 centavos de real, as férias dos argentinos no Brasil estão mais caras! Brasil! Cara, não tô achando legal esse lance. Então a gente vai ter um terço a menos de argentino no Brasil. Brasil! Cara, que triste saber que tu pensa isso, cara. Olha aí, ó. Todos, um monte de gente que mora aqui, né, cara? Pô, as famílias, mandaram um beijo pra todos que têm sotaque. Mas tu é... Tu é argentino de Araque, né, Gazeliano? Todos que têm sotaque. Pô, cara, todos que têm sotaque. O pessoal que vende incenso, o pessoal que trabalha nas lojas e... Venda de imóveis também. O último destaque aqui do destaque do Clique RBS, a ceia de Réveillon tá 11% mais cara esse ano. Oh. Entre as maiores altas estão as compotas de frutas. São 11 caldas. As compotas de frutas subiram 20% no último ano. Cara, eu acho que é uma coisa que não precisa ter aquele pêssego no peru, né, galera? Não é peru, não é? Cuidado com o pêssego no seu peru. A única coisa boa do pêssego é quando tu derrama no corpo de alguém e a calda. Cara, mas se alguém sol afetou teu... Mas se alguém virar calda em ti hoje... Tá normal. Tá bem normalzinho. Se alguém virar calda... Se alguém virar calda em ti hoje... Aí a minha pele... Eu botei uma pomada que a pele, ela brigou com a pomada, ela sofreu. Virou uma compota de goiaba. Como é que é o nome da pomada? O mesmo amigo que passou. O amigo que tá cuidando da minha pele agora. Suco de limão. Suquinho de limão. É bem bom. Sal grosso, Potter. Bota sal grosso aí, que ele chupa toda a água. Mas beleza. Sorvete de caladrilho também é muito bom. Aqui, ó, espumantes, refrigerantes e cerveja estão 10% mais caros esse ano. Aí que agora eu me revoltei. E quem quiser deixar a superstição de lado, pode trocar os cortes suínos por receitas com frango. O frango corte só subiu 1%. Frango é bom. O que tu acha, Antônio Moço? Fazer um frango com... Fica mais barato. Com vinho? Com vinho, com coisas de fruta. Tu fruta bebeu, subiu. Antônio? Tá sempre bebendo. Tá sempre bebendo. Acho que o frango bebeu. É bom. Pé de frango. Pé de galinha. Já tá lá no Twitter os teus pezinhos, Pato? Acho que sim. Meu Deus do céu. Os caras estão botando caldo que nós já nos despacho, querido. Mas não é nem usar o bicho. Moderno. Era isso. E aí, Marcelo? É verdade, amigo. O ano termina, mas as violências e o sangue... Não param, né? Não para, amigo. Após apresentar um programa bêbada... A âncora de um jornal é pega dirigindo embriagada. Opa, mas aonde isso? Em Porto Alegre, Floripa? Enestandra. Ah, não deve ser. Trabalha na emissora KCTV. Ah, KCTV tem muita bêbada. Nos Estados Unidos. Lá tem muito bêbada. Ela foi parada após ser flagrada dirigindo bêbada e muitos telespectadores notaram que ela estava alcoolizada quando apresentou o programa que ela apresenta na RCTV. É um problema muito sério, o alcoolismo chegou à televisão. Né? Chegou na televisão, o programa, né? São os programas chegou, ao vivo. Né, Faustão? É brincadeira, é o alcoolismo. Tu bebeu, tu bebe antes de entrar no ar? Não bebo, bicho. É. Não, Fernando Vanucci, né, amigo? Fernando Vanucci. Vasolina, na tua época lá, Vasolina? É, na minha época rolava alguma coisa, mas aí tudo bem, né? No rádio fica mais fácil. O problema são os programas ao vivo, porque aí tem a bocha, né? A bocha é a olheira, né? É a olheira aí. A bocha vem melhor informática. Isso, uma americana é presa após ligar para a polícia, dizendo que tinha comida demais. Ah, não. Tinha sido comida demais. Tinha comido demais. Olha o gênero ali, Marcelo. Caso ocorreu na cidade de Fort Pierce, em Flórida. Lá em Fort Pierce tem muita. Foi muita acusada Mary Ellen Lise. Mary Ellen Lise. Acusada de uso indevido do 911, que é o número da emergência americana, né? Sim, o 911. Tem muito brasileiro que vê nos filmes. É o 911. 911. E aí pensa assim: ah, vou ligar aqui também pra quando eu tiver na emergência. Mas não! Aqui. O número é 8401943. 8407-4060. É 60. É 8407-4070. É. E uma decisão judicial proíbe garçonete de fazer topless no restaurante. Não! O topless era costume num restaurante em Quebec. Desde 1998. Ah, lá em Quebec tem muito restaurante. Fregueses ficaram muito insatisfeitos com a lei que proíbe o topless. E moças disseram que as gorjetas diminuíram muito. Murcharam as gorjetas. Imagina. Aí foram pra Quebec. Caíram muitas gorjetas. Caiu muitas gorjetas. Muito caídas agora as gorjetinhas. É, que isso, que absurdo. Que absurdo não permitir as moças trabalhar. A mulher mostrar o que ela tem de melhor que aos peitos. É verdade. Ô, Potter! Fala! O Pedro Bial tá ouvindo o programa? Ele tem uma dica pra ti. Pra ti, especificamente. Fala, Bial. Fala, Bial. Era da Atlântida. Aqui é o Pedro Bial. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Use filtro solar. Olha aí, Pato, viu? Pedro Bial veio aqui pra dizer isso pra ti. Tem que acreditar mais no Bial. É verdade. E o Bial, professor? Alcemar, meu querido! Que beleza! Olha o que eu tenho aqui hoje, ó. O que tu tem hoje aí? Tenho frase do ano novo, bonito, gente. Pra alumiar. Pra reflexão. Pra alumiar a sua vida, seu iluminar, ano novo. Né? Alumiar e iluminar, viu? Alumiar, né? Olha aqui, ó. Alegria. Bota trilha, vou botar uma trilha. Bota uma trilha. Na hora. Castilhão dormiu. Na hora, cara. Cara, entrou a trilha e o Castilhão dormiu. Na hora. É instantâneo o negócio. Olha que lindo. Alegrias para um novo ano. E outra chance para nós acertarmos. Boa. É da Oprah. A Oprah Winfrey? A Oprah Winfrey. Pô, sabe muito essa... É, mais uma aqui. Dá uma cortadinha no Castelhano aí pra não atrapalhar o Alcemar. Corta o Castelhano agora. Alô, Rico! Não, Castelhano, Alcemar, Alcemar agora. Alcemar. O dia de ano novo... Só mais uma pergunta pro Henrique. Não. Puta que pariu. Pera aí. O dia de ano novo é o aniversário de todo homem. É do Charles Lamb. Ah, esse é... Lamb, meu... Temos quê? Mas esse aqui seria aquelas piadinhas, né? Que nem Melo. Melo, meus olhos. É, Mário. Conhece o Mário? E a última... Conhece o Mário. E a última aqui? Que mais tempo é o Mário. E a Inês, tu conhece? É. A Inês. E a Mara. E o Mindo. O Mindo. E o Olinto. E o Ido. Olinto. Conhece o Olinto? Como é que é o Olinto? O Ido. O Ido e o Ido. Olintopio. E o Ido, conhece o Ido? Olintopio. Olinto Pio Dó. Conhece o seu Olinto? Seu Olinto Pio. E a última aqui. Vamos, Semana. Nenhum ano será realmente novo se continuarmos a cometer os mesmos erros dos anos velhos. Esse é do Altor. Esse é bonito. Repete essa, Semana. Essa é bonita. Altor. Desconhecido. Nenhum ano será realmente novo se continuarmos a cometer os mesmos erros dos anos velhos. Altor. Desconhecido. O auditório é eu, seu. Autor desconhecido. Muito bom. Impressionante, é, parabéns, Alcemar. Obrigado. E volta aí depois. Que tá? Te meteu? Tá bom, como... Que te meteu? O Olinto? Bangu? Mindo? O Bangu? Vai daí, KG! A mulher vai no médico e se queixa. Doutor, o problema é que meu braço esquerdo dói muito quando eu faço amor com meu marido. Ah, o diante braço? De um fato inusitado, o médico pede pra que ela fale mais sobre o problema. O braço? Mas sabe o que é, doutor? É que a gente faz amor de ladinho. Ah, a gente faz amor até com a tua tia. Aí eu fico deitado o tempo todo, que coisa horrível isso. E todo, eu fico deitado sobre o meu braço esquerdo. Ah, daí dói o pobre no bracinho. E aí dói muito, doutor, dói. O braço? Ora, mas isso é muito simples, basta a senhora virar-se pro lado direito. Boa. Mas é que aí eu não consigo assistir a minha novelinha, doutor. Mas a vida desse casal tá boa, hein? Um amigo meu tava fazendo amor com uma menina numa casa estudantil em Santa Maria. E aí... Grande abraço à casa do estudante de Santa Maria. Qual era o nome dele, ô... Não posso falar. Qual é a altura dele? Só a cor dele. 80 e poucos. Tá, e aí ele tava fazendo amor com a mulher. E papai e mamãe. E aí, de repente, começou a ouvir uma flauta, assim. Uma e flauta? Ele ali, afundado. Flauta de muito além. Uma flauta, calma, assim. Calma, Potter, muita calma. Calma, tá? Tô tendo calma. Ele afundou. Dá tempo ainda, hein? E aí, daqui a pouco, ele levantou a cabeça, assim, olhou, era a guria que tava tocando flauta. Durante? Durante. Treinando, junto? Tava treinando. At the same time? Same time. Flauta de couro? Aí, vai ver, flauta, né? Flauta. Ah, flauta normal. Flauta, calma. Ah, flauta de couro. Como é que é a flauta de couro? Ô, vai daí, Neto Fagundes. Funde. Uma amiga minha que gostava de tocar flauta de couro. Vai daí, Neto Fagundes. Uma louca fez isso com um amigo meu, mas com batata frita. Nego véio entra num bar abraçado em duas gostosonas, mulheres maravilhosas. Ó, nego véio, hein? Chegou no balcão. Me vê uma Coca-Cola aí, grilo. E o garçom todo educado disse, família? Não, umas vagabundas que estão com sede. Coca-Cola família, né? Essa é do tempo da Coca de família. Coca família. Que era mais de um litro, né? Bunda, com sede. A Coca família era de um litro, não. Acho que a família mais. Era 1,25. Não tinha esse 1,25, cara. Era um litro. E vinha escrito família. É, Coca-Cola família, de vidro ainda. Coisa linda aquilo, né? É verdade. E aí, Potter? Tem uma piada, né? Piada do Potter! Apoio! Fiat Brava, o carro da mulher com TPM! Essa aqui vai pra rapaziada da IESA, aqui embaixo, aqui pertinho do Olímpico, ali, Sidney, o Alessandro Júnior, o Caio, a Marciele... Não, tratativas. Mas pelo jeito fortes, tá ruim, né? Isso, é. Quem mandou foi o Gilmar Cunha de Porto Alegre, um paulista, tava voltando do seu passeio. Louco, meu! De Passo Fundo, quando comentou no ônibus com o gaúcho que tava sentado no lado dele. Primeira coisa que eu vou fazer quando chegar, meu, é tirar a calcinha da minha mulher. Meio carioca, cara, né? E aí o gaúcho, barbaridade, tchê, tudo isso é saudade? E o paulista, não, é que ela tá me apertando aqui. Né? Vamos. E aí, quem é que vai pra praia no Réveillon? Eu vou, vai. Pra quem for pra praia também, a dica é o seguinte, aproveite e dá uma passada no plantão do Rossi Atlântida pra conhecer o decorado do loft que tá show. Agora o condomínio inspirado nos mais charmosos balneários do mundo também é o único da região que oferece a opção loft. Isso sim que é um grande lançamento. É verdade. E além dos lofts, o Rossi Atlântida oferece residências de 2, 3 e 4 dormitórios. O condomínio tem mais de 30 itens de lazer. Tu te diverte sem sair de lá. Tem muita coisa legal, ó. Tem piscinas, tem quadras de tênis, salão de beleza, lavanderia. Pô, lavanderia pra mulher, olha que demais, cara. Os caras pensam em tudo, né? Tem um local, esse local de lazer. A mulher vai ter o que fazer na praia, tem lavanderia no condomínio. Cara, a Rossi é demais, cara. E tem ainda o clube de praia que oferece um monte de facilidades pra você curtir. Passa lá e dá uma olhada nos decorados do Rossi Atlântida na Avenida Central 2020. E quem vai estar na praia também hoje é o Pretinho Básico. Pretinho vai estar hoje no Ano Novo é Show, o pré-Réveillon de Shangri-La. Vai ser na Praça Ramiro Correia, bem no centro de Shangri-La. A gente vai estar ao lado da banda Rollover, do Ederson e Sullivan, também do Edu e Renan. Hoje à noite, balada do Pretinho em Shangri-La. Queria mandar um abraço todo especial pro prefeito Celcinho. Grande Celcinho! Prefeito Celcinho de Shangri-La. O Rafael e o Paulinho lá da prefeitura de Shangri-La. Porque em Shangri-La... Todo mundo tá ouvindo, bebê. Todo mundo tá ouvindo, bebê. Todo mundo tá ouvindo, bebê. Todo mundo tá ouvindo, bebê. E quando eu não pego, aí, Marcola? Ah, o camarada chega em casa e pega a mulher com outro. Acontece. Estão os dois fazendo amor na frente dele. Ontem aconteceu isso. E ele pergunta, mas o que que significa isso? E a mulher responde, eu não te disse que ele demora pra entender as coisas. Muito bom. Ah, meu Deus, 1h27, tá na hora dos classificados do Pretinho. Vamos vender tudo agora. Vamos vender tudo. Vai vender agora, não vai vender basta. Duas ofertas que chegam aqui pelo Pretinho Básico, @atlantista.com.br. Tô aqui pela primeira vez pra anunciar o meu carro. É o Monza GLS 94 verde. É o Monza banando. É o GLS, né? Direção hidráulica, vidros elétricos, espelhos e mala elétrica. Ah, bem com mala. A mala elétrica é o porta-mala elétrico, que abre só no... Abre no quê? Dá um barulhinho assim. Dá um barulhinho. O banco com motorista tem regulagem de altura, mas é um baita do Monza. Faroletes. O carro tá em excelente estado mesmo. É o terceiro Monza que temos na família. Gostamos e cuidamos do carro. Preciso vender, pois minha esposa tá fazendo habilitação e quer um carro menor. É o perigo deixar o Monza. Pô, Monza desses. Monza banando. Ó, sou ouvinte diário das duas edições. Morei em Floripa e lá também eu via direto o PB. O e-mail é vendomonzagls@hotmail.com. É maravilhoso. Vendo Monza GLS. GLS é maravilhoso. @hotmail.com. Como é que tu reconhece se ele é GLS mesmo? Ele tem o arco-íris. Ele abre o porta-mala mais facinho, né? A traseira, né? O escapamento é maior também. É, verdade. Quando abre a tampa. Meu Deus. Quero vender o meu Palio ED, outra oferta. Ano e modelo 97, cor vermelha e é gasolina. O carro tá em ótimo estado, pintura e motor novos e é muito econômico. Tô vendendo o carro porque comprei um carro novo há alguns meses. E quero usar o dinheiro pra mobiliar minha casa. Pega o Palio ED. Contato no e-mail paliovermelho.1997@gmail.com. É 1997, né? Tá. paliovermelho.1997@gmail.com, que é 9.500, Almir. Quase, nesse palio aqui, ó. Sobra 500 pra ti ainda. Ah, vai ficar mais feliz. Antes, pessoal, Pedro Esmanhoto. Vendeu o Cherokee, vendeu. Não, deixa eu mandar um beijo aqui e um abraço, um beijo. Pra você um que beijão. Comprou a Cherokee. Pra minha mãe, Heloísa, que tá de aniversário. Aí, dona Heloísa. Sogrona. Sogrona! Parabéns, mamãe! Sogrona por causa da né? Não, do Pedro? Pedro, ah, Pedro né, cara? Do Pedro. Ah, pensei que é por causa da irmã do Pedro. Não, por causa do Pedro, cara. Por causa do Pedro. Beijo, mãe, parabéns. Grande abraço, parabéns, hein? Parabéns dona Heloísa. Gente finíssima. Beijo pra minha mãe também, se chama Heloísa também. É, tá de aniversário. Beijo pra todas as Heloísas. A Heloísa PRC, a Heloísa Helena. Do Pedro, do Marcos, se chama Heloísa. E a minha mãe, a mãe do Neto, se chama Marlene. É verdade. Impressionante isso. E a tua, Hélida. É, daí fica difícil. Aí fica complicado. Hélida fica difícil. Tu, Cajé? Sara. Sara. É viva ainda, Cajé? É. E a mãe do Fetter é a dona Carmen. Carmen? É. Um beijo pra tia Carmen, né? Tia Carmen! Tia Carmen! Tia Carmen! Tia Carmen! Lembra da mãe do Porã? É. Iglenha. Dona Iglenha. Não, é o nome. Depois dos comerciais, a gente avisa que o Porã vai mandar uma mensagem com o nome de sua mãe. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o Pretinho Básico, 23 pras duas, estamos de volta ao vivo nesse penúltimo Pretinho Básico de 2011, logo mais às 6 da tarde, aí sim, no último Pretinho ao vivo de 2011, a gente vai revelar os grandes vencedores do Prêmio Pretinho Básico 2011. Boa! Você tem a tarde inteira de hoje ainda pra aproveitar e votar no Prêmio Pretinho Básico. Aonde? Como é que faz? Como é que faz? No blog do Pretinho, acesse lá, clique rbs.com.br/pretinho-básico. E vote no Prêmio Pretinho Básico. Hoje, no final do programa, das 6, a gente vai revelar os grandes vencedores. O Pretinho Básico também tem programação especial de final de ano. Amanhã, sábado, 1 da tarde, a gente reprisa o Amigo Secreto, a brincadeira de Amigo Secreto do Pretinho Básico. Amanhã, 1 da tarde. E a partir das 10 da noite de sábado, na virada de 2011 para 2012, tem o Pretinho Básico especial Réveillon. Boa! Com toda a turma do Pretinho, mais a trilha sonora do Sônica, dos DJs Alexandre Costa e Mick Silva. Neste sábado, a partir das 10 da noite, o Réveillon do Pretinho, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício! Agora no Pretinho Básico, bola na sua resposta. Vamos ver, doutor Alceu. Doutor Maurício, Wilson Matias tá indo embora do Beira-Rio, doutor Maurício. Não acredito. Não vou aproveitar o Wilson Matias. E aí, Dalen, o que achou do Matias? Mas é graças a Deus que vai embora. Que isso, teu parceiro, Dalen? Não é mais, cara. Saiu do meu time, não é mais. Agora eu posso falar a verdade, cara. Que isso? Eu sou agora, conhecido por falar a verdade. Agora posso falar a verdade, cara. Que mal, não, cara. Não joga nada, cara. Não joga nada. Que isso? Eu achei sacanagem. Mas faz um drink, cara, com cerveja e tequila, esse é pessoal. Ele veio de México, é espetacular, né, cara. Parou na internet umas fotos do Kleber cheio de arma, doutor Gadinho. Ah, eu vi ali. Ele tava num clube de tiro, né? É, exatamente. O cara tá num clube de tiro, vai aparecer com o quê? Com uma flor na mão? Os caras são muito chatos. É o gladiador, futebol, o gladiador, né, veio pra matar, hein? Amor de Deus. E gladiador não usa arma. Gladiador usa espada. Suas espadas. Né? Mas boa ideia do procurador dele, né? Boa ideia de botar as fotos no Twitter. Muito bom. Foi parabéns. Inteligente. O Grêmio e o Inter vão jogar o estadual de putistão ano que vem. Eita. Os dois vão montar a equipe pra jogar o putistão gaúcho. Que massa. Que muito bom, muito bom. Exatamente. O técnico do Figueirense, o Branco, tá comendo uma picanha em Bagé. O Branco é o novo técnico do Figueirense? O Branco. Não sabia disso, cara. Que massa, cara. Na verdade, o Figueirense contratou o lateral direito. Trocou de lateral. Eu, esquerdo da seleção de 94. Se livrou muito do massa. Direito, contratou o esquerdo. O Branco, quando eu olho pro Branco, eu vejo saúde. Uh-huh. Ele tá lá comendo uma costela aí, bem gorda, mas, né, ô Neto? Ele tá na terra dele, que é onde acontece o Festival Mundial do Churrasco. Uma vez estive lá, cara. Primeira meia hora faltou de carne. Comeram tipo bicho. Gente que tinha comido. É muita gente pra comer. O que tem de louco de fome que gosta de uma costela? Os loucos enrolavam toneladas de costela pra levar pra casa. Ah, não dá, né? Tinha gente morando sozinho, levando quatro vacas pra casa. Não dá, né? Morando sozinho. Pra congelar. Ô, Casal, eu passei o Natal em Dom Pedrito e o Papai Noel lá tava de cavalo. Cara, que lance, hein, cara? Esse lance de Dom Pedrito é uma negoveíce também. Sim, cara, sim. Papai Noel. De a cavalo. Vi a foto. Papai Noel de poncho, né? Foto que o Potter postou. Que mais, doutor Alceu? Era isso, doutor Maurício. Tá bom, então, doutor Alceu. Até mais. Até às 6. No pretinho das 6. Isso. E aí, ô... Olá, Antônio! Pernil com uísque! Opa, pera aí que eu vou anotar pernil. Mais uma receita. É com um pernil de porco sem osso, duas colheres de... Calma. Eu parei no teu sem osso, cara. Não. É um pernil. Um pernil de porco sem osso. Mas no pernil tem osso. Não, desossa. Tu pega a faca ali, ó, por trás. Tem que desossar hoje. Pega bem na veia ali e desossa o porco. Duas colheres de sopa de azeite. Tio Antônio, mano. De sopa ou de azeite? Duas colheres de sopa de azeite. Tem que fazer uma sopa de azeite. Pelo que eu entendi, faz uma sopa. Prepara uma sopa de azeite e bota duas colheres. Eu não virei cozinheiro quando eu era criança, exatamente por essas coisas. Por assim, esse, eu também. Colher de chá, colher de sopa. Me irritei com isso aí. Eu não sei qual é a diferença. Irritei, colher de chá, colher de azeite. Colher de chá é a colher do café, é a pequenininha. Colher de sopa. Ah, mas tem uma média. Qual é que é? Tem uma média lá que vem lá. É de quê? De Nescau? A média de maisena. Não, ó, viu só? E aí? Qual é a de sopa? A sopa é a maior. Tá, mas maior uma, que tem uma aqui pra servir a rosca, é maior ainda. É maior ainda. Servir a rosca, essa é outra. Não é a da rosca. Olha lá, duas folhas de louro. Aí, agora. Papagaio? Papagaio do louro. Ô, Rodrigo Hilbert. Aproveitar que não tá em extinção, pode caçar o louro à vontade. Pegar um louro aí. Tá na época de caçar louro. Vai lá pro Ivar do Itajaí pegar um louro lá. Dois dentes de alho. Dois dentes de alho. Pimenta do reino. É bom, né? É bom a pimenta do reino. É bom pegar o potinho que ele comer, diz que é tóxico. Morre na hora. É tipo salsinha pra coelho, mata o bichinho. Suco de limão, um. Suco de limão, um. Tá, e o uísque, quando é que chega? Cara? Agora, um litro de uísque. Ah, é? Um? Bota nove. Mas nossa, tudo aqui. Troca nove litros de whisky. O Red Label pelo... Meia dúzia. Pelo bagaceiro aqui. Sem merchandising. Tá, e o Porã... Não fala mais. Não fala qual Porã é. Voltou a beber. Aliás, o nome da mãe do Porã é Dona Valdeci. Um beijo pra Dona Valdeci. Grande beijo pra Dona Valdeci. Obrigado, Thaís. Tá, e o que mais? E o final, duas mulheres. Opa, duas! Mudou! Melhorou a receita. Aí aqui, ó. Tranca uma mulher na cozinha com os ingredientes. Tá. Aí depois tu pega a mulher que sobrou e a garrafinha de uísque com uma das nove. Essa receita é boa. E vá pra sala e fique no bate-papo no Lero Lero, no Lesco Lesco. Essa receita é boa, porque fica no Lesco Lesco. E aí de meia e meia hora, sabe o que tu faz? O que tu faz? Troca as mulheres. Ah. E aí já vê aquela lá fedendo a alho, a cebola. E aí leva já uma lá, uma, já meio chuca do isso. Já dá, banho, vai já pro dá banho. Uma excitação extra. Meu Deus. E já excitação fica no lesco, lesco. E depois de duas horas você já comeu o pernil. Ah. E as mulheres estão ali. Ali. Já comeu gostei o pernil da receita. E as mulheres. Duas mulheres, um pernil e um uísque. E um uísque. Não, bom. 9 litros de uísque. Nove. Aumentamos para 9. É. Prudente, é. Né? A turma é grande, né? Tranquilo. Ninguém vai dirigir depois, né? Saca, tranquilo. Ninguém vai dirigir, pop. Bem nonsense esse estilo de receita. Bem nonsense. Bem na sua cara, né? Bem total, louco, cabe o crário. Obrigado, Antônio Moço. De nada. E aí, Cagê? Dois amigos vão tomar uma cerveja num bar bem vagabundo e um deles recomenda pro dono do bar: por favor, amigo, copo limpo, por favor. Depois de algum tempo, o cara volta com uma cerveja, dois copos e pergunta: qual dos dois pediu limpo? Qual de vocês queria o copo? Puta merda. E aí, Piaget? Num dia tremendamente quente, o Marcelo vira para sua mulher e diz: o Marcelo? Nossa! Que calor! Não tô aguentando, acho que eu vou lá fora pelado lavar meu carro. E a mulher responde: se eu fosse você, não faria isso, amor. Mas por quê? Porque aí todo mundo vai pensar que eu casei com você por causa do seu dinheiro. Oh! Pinto pequeno, pinto pequeno, pinto pequeno. Neto Fagundes. O cara desapareceu. Ele volta mesmo? Hoje à noite em Shangri-La. Ah, ah, é, vai estar na balada hoje, mas pro ar segunda-feira. Não sei por que eu me lembrei. O cara desapareceu exatamente na noite do ano novo. Bah! Chegou em casa de manhã. Dia primeiro. Dando de cara com a mulher. Pum. Beija, querido. A violência tá cada vez pior, querido. Até as mulheres estão assaltando, querido. Três loucas me pegaram na praia, me deram uma surra, me cagaram após levar meu relógio e ainda bateram a minha carteira. Ah, não. Ah. A esposa mais indignada com ele ao ver que por debaixo das calças dele não tinha nada. Ai. Sem cueca. Vai, vai. Aê! Como? E cadê tua cueca? Socorro! Roubaram também minha cueca, querido! Aquelas vagabundas! Socorro! O cara chegar sem cueca não tem como explicar, né, cara? É, não é sei, difícil, Maurício. Né, cara? Roubaram, cara. Cara, não eu sei. Não, sei. Não, pior que sem cueca é cueca virada. Cueca virada é bom, né, cara? Não, é essa. Com café, não é café, essa, com café não, preto. Não. Por que o cara virou a cueca, cara? Né? O cara tirou a cueca. Não, mas aí tu pode dar uma... Qual? Né? De repente rola uma freada. Qual? E tal. Não, eu tenho um tio... Aí tem que ter a freada ali, né? Eu tenho um tio meu que usou... Se você virar a cueca, mas aí tu provoca uma freada. Um tio meu usou um bom desdobre uma vez que ele chegou em casa. Assim. Que ela é olhou e disse... Maninho, tu tá sem cueca! E ele disse... Me roubaram. É o cara... Mas alguém vai roubar a cueca do... Piadas por me roubaram. Uma piada! Piada do Pote! Apoio! Procurando um homem! Agência de Relacionamentos Cássio Pinto! E a loira toda fogosa desabafa com o psiquiatra. Doutor, toda vez que conheço um rapaz, não resisto e vou pra cama com ele. Logo no primeiro encontro! Que isso, auditório? Logo no primeiro, uma salva de palmas! Não podemos incentivar esse tipo de comportamento. Que enfrentam a sociedade, amor. Sociedade machista. Não podemos aplaudir isso, auditório. Enfrenta a sociedade machista. E vão pra cama logo no primeiro encontro. Um beijo pra você que vai... Parabéns, mulher. Enfrenta esse machismo. Esse machismo. Mas voltando à piada aqui, não é pra menos, diz o psiquiatra. Vou te ajudar a se livrar dessa compulsão. É importante. Compulsão? Não. Eu só queria que o senhor me dissesse como é que eu faço pra não ficar deprimida depois. Que isso? Mais um. Mais um. Tem uma crítica ali sobre os males do sexo comportamento casual. Comportamento, casual sex. O Pretinho é um programa que critica muito o sexo casual. Que homenageia o Léo Gagago. Se faz de machista, mas nas entrelinhas a gente cultiva relacionamento, amor, casamento. Eu sou super conservador. É isso aí. Pota, então cultiva um monte. E aí o bêbado entra num bar e grita: Feliz Ano Novo! E aí o dono do bar: tá maluco, bêbado? Nós estamos em fevereiro! Bom! Fevereiro! Bah, é é hoje que eu apanho, então eu vou chegar em casa. Mais um. O cara telefona pra casa dele. Quando a mulher atende, ele fala: alô, amor, o que você acha de eu levar uns amigos pra jantar em casa essa noite? Acho formidável, meu amor. Eu vou ter o maior prazer em preparar um jantar pra eles. Queira me desculpar, senhora, acho que eu liguei pro número errado. Chega! Olha aqui, eu tenho simpatias pra 2012. Olha aí, então, simpatias pra 2012. Quer guardar pro programa das 6? Não, tenho mais pra 6. Simpatias pra 2012, pra atrair dinheiro, amor, felicidade, essas coisas que todo mundo quer no ano novo. Neila, essa aqui é pra ti. Ai, odeio simpatia. Mas odeio essa tu simpatia. Vai adorar. Eu não sou simpático. Essa tu vai adorar. Eu não gosto de simpatia, não gosto de empatia, não gosto que fiquem sorrisos batidinhos nas costas. Neila, odeio simpatia pra Thaís. Gosto de verdade. Ó. Gosto de verdade, gosto de teatro brasileiro. Pegue uma banana. Opa, olha. Adorei essa simpatia. Pegue uma banana bonita. Uma banana bonita. Banana branca. Uma banana bonita. Banana abra preta, a banana. Eu não gosto, que é muito mole. Porra. Pegue uma banana bonita. Abra que e violência. Coma a banana. Maravilhoso. Não, e depois faz o creminho da banana. Aí escreve pedidos na casca da banana. Não, que chinelagem. Aí enterra. Maravilhoso. Enterra num vaso de flor ou no jardim. Pode atrai, enterrar a banana? Atrai prosperidade e fartura. Pode enterrar a banana. Ah, então, a casca da banana. Não, mas pode a banana não pode enterrar? Não pode enterrar com casca e tudo, Maurício. Com não, tem que pegar a banana bonita, escrever. Abrir e comer. Não posso escrever na banana e enterrar a banana? Não, tem que comer eu a banana. Eu queria saber qual foi a simpatia. Que o Ike Batista usou do ano passado pra hoje. Essa aqui, ó. Desse ano que a gente tava. Ele pegou folhas de louro. Folhas de louro, aquelas que sobraram do pernil Rodrigo do Rodrigo Rio. Pega uma folha aí, do Rodrigo o Ike Rio. Batista, dia 31 de dezembro do ano passado, de 2010, ele pegou folhas de louro, escreveu pedidos financeiros e guardou na carteira. Essa é uma outra simpatia. Escreva, quero ganhar um aumento de salário. Escreve na folha de louro e guarda. Folha de louro. E guarda na carteira. Mas eu também queria saber a simpatia dele para a fidelidade de esposa de 2003 para 2004. Que simpatia para fidelidade de esposa, Maurício. Não tem, não deve ter. Simpatia, você quis dizer... Não tem. Porque só pobre faz simpatia, né? Normalmente. Não tem rico que faz. É, o Rico Mansur, tu acha que ele vai escrever uma banana? O Rico Mansur pediu saúde em 2010 para dois... Sabe o que ele fez? Ele pegou... Foi para Búzios. Ele pegou um guardanapo. Antes ele comeu uma maçã verde. Tá. Tem que comer uma maçã, verde e guardar as sementes. O guardanapo cagado na caixinha. Não, sem guardanapo cagado. É o feijão. Aí ele enrolou as sementes de maçã verde no guardanapo, escreveu pedidos, tocou fogo e jogou no mar. Não fez. Não, como é que foi tocar fogo no guardanapo e jogar no mar se já pegou fogo? Mesmo tempo. Foi a simpatia que o Chico Anísio fez também. Seu... Passa, pediu saúde. Ele e o José Alencar fizeram essa simpatia aí. E essa é pra você que tá andando um ano com uma folha de louro na carteira. Tá fedendo, sabe? Aquele cheiro de tempero. E não adiantou nada, bicho. Aqui, merda nenhuma. Essa simpatia fedor aqui, ó. De louro. Pegue sementes de girassol. Anis estrelado. Ah, Maurício. Vários feijões. Que é anis estrelado? Maurício. Que é anis estrelado, cara? Qual é o heterossexual que vai pegar num girassol, cara? Quem vai pegar um anis estrelado? Girassol? Claro que é, cara. Bota uma... Essa simpatia é boa. Pegue sementes de girassol, anis estrelado. O que é anis estrelado, pô? É isso aqui, ó. Tu vai num lugar que vende tempero e pede que eles vão te dar. Um tempero. Então pode me responder. A Sandy tem um anis estrelado. Vários feijões. Vários feijões. Gengibre, canela pau. Feijão eu consigo canela na escola pau, de samba. Canela pau, tá certo. A canela pau eu consigo. Canela pau eu já comi toda. Noz moscada e erva doce. E bota na carteira. Coloca tudo num prato e deixa na mesa da cozinha. É ótimo pra atrair barata. E essa é pra você. Ficou um ano com aquela porra fedendo. Isso aí junta rato, mosquito e barata. Simpatia pra atrair barata. E aí vem todos os bichos pro prato e aí tu mata todos os baratos. Não entre o ano novo sem barata em casa. Sério mesmo? É, eu inventei agora. Era pra entrar, pra que é barata. Isso aí? Agora é pra encontrar um amor. Pra que é essa? Piedris Manioto. Ô, meu, olha aí. Repete. É pra encontrar barata. Agora, amor. Repete da girassol aquele. É essa aí, cara. Mas pra que, pra que isso? Que é isso? Não diz, cara. É só uma simpatia. É uma simpatia pra encontrar barato. Pra ter um bom ano. Pra feder a caixa. Agora a simpatia para encontrar um amor. Encontrar alguém. Essa daqui muita gente vai querer fazer. Encontrar alguém. Atenção, uma que todo mundo vai querer fazer. Para encontrar um amor em 2012, faça uma taça com conchinhas bem lavadas. Tá, não é pra fazer a taça, é pega uma taça. Não, é tipo taça. Aí vai lá na beira da praia e pega um monte de conchinha. Tá, tá, lava. Se não tiver bem conchinha na beira da praia. Se o cara tiver em Uruguaiana, que cara, ultimamente não tá tendo conchinha na beira isso da praia. Isso aí eu não posso fazer essa simpatia o lá na Argentina. O cara que tá em Uruguaiana, cara, vai passar o ano inteiro sem amor. Em Mato Grosso do Sul, cara. Ah, tá, me desculpa. Em Cuiabá, o cara. Ah, pá, o cara de Cuiabá não tem que querer amor, tem que querer... Me desculpa. Ultimamente tá difícil de achar conchinha na beira da praia. Olha aqui, ó. Então pra encontrar o amor, pegue um conchinhas e lave bem as conchinhas. Pra se livrar do amor. Em Libras, cara, em Libras tem conchinhas na beira da praia. Ó, pegue conchinhas. Simpatia pra se livrar do seu amor. E bote numa taça. Vai, bote fedor, também porra, pequenos pedaços de maçã vermelha. Maçã vermelha. Vai anotando aí, Ismael Toro. Com casca ou sem casca? Eu não, é, não interessa. É irrelevante. Irrelevante. Sirva com vinho ou champanhe. Ah, essa aí é boa. Conchas. Antônio. E maçã vermelha. E vinho. Ou champanhe. Ah. Tome 7 goles. Não. 8 e 7. E faça o seu pedido de amor. Mas tu tá louco. Por isso que tem que lavar bem as conchinhas. Tem pra comer as conchas. Eu tenho uma aqui pra acabar com o amor, mano. Simpatia pra acabar com o amor. É, consegue uma amante. E aí vai pro motel com ela e fotografa. E depois mostra as fotos pra mulher. E aí depois larga o iPhone sem senha na frente dela quando ela tá olhando a novela. Em cima da mesa. Dá certo. Certeiro que vai acabar o amor. Em 3 dias. Se livre do seu amor. Simpatia. Em 3 dias. Era isso. Inclusive a minha voz acabou. Ô, Maurício. Olha, Maurício. Cara, que lance. Eu tenho uma eu tenho simpatia. Mais pra seis. Eu tenho mais pra seis. É um lutador. Eu tenho aquela do girassol, eu ainda fiquei em dúvida. Tu podia repetir aquela do às girassol? Às 6 horas a gente vai aprender a colo, se proteger do olho gordo. O olho gordo. Tirar a urucubaca. Ó. E que mais? E ganhar dinheiro. Posso fazer uma simpatia? Às 6 da tarde. Pode, homem. Uma simpatia pra prender o seu amor em 3 dias. Em 3 dias o amor tá preso. Pega 1 quilo de cocaína. Bota na bolsa. Ou na bolsa dela. Ou no carro. Liga pra polícia. Não, não. Compra passagem. Vai comprar passagem. Em 3 dias ela tá presa. Vai passar a ver pro Rio. Simpatia pra prender seu amor. É batata, né, Almir? Vai daí, Isaac. É cocaína mesmo. E aí, Isaac? Que é um pontinho branco na grama? Pontinho branco? É o arroz, Naldinho. É o Fábio Assunção. É uma jogando futebol. É o quê? É uma formiga se preparando pro ano novo. Ai, que bonitinho. Ah, para! Não. Cara, guarda mais gay isso aí, cara. Vai tomar um sol, Potter. Tá muito branco. Pega um solzinho. Tá precisando tomar um sol, Potter. Tá muito branco. No fim da festinha, o sujeito... No fim da festinha, o sujeito confidencia pro colega de trabalho. Ô, meu. Aquela loirinha ali é minha mulher. E a moreninha... Aquela gostosinha que tá conversando com ela é minha amante. Aí o outro cara, mas que coincidência, cara. Pra mim é a mesma coisa, só que o contrário. Isso vai acontecer no ano novo, hein? Muito cuidado, meu Deus. Vai daí, Marcola. 3 caras num jipe, o jipe trava, né? Dá problema, sai fumaça do motor, travou o jipe, parou todo mundo. Parou. Primeiro campeão de maratona disse assim, o primeiro dos 3. Pode deixar que eu vou correndo até a cidade mais próxima e busco ajuda. Claro, maratona. O segundo era mecânico. Não precisa! Eu sou mecânico, vou ver se tem algum problema no motor. Boa. E o terceiro, engenheiro da TI aqui da RBS, de informática, 6399, aqui que a gente liga. Falou assim, ninguém se mexe, eu tenho a solução perfeita. Desliga tudo e liga de novo que dá tudo certo. Só reiniciar. Neto Fagundes e a última piada de 2011, Neto Fagundes. O nego velho e a nega velha passeando, aquele passeio na fazenda, na fazenda de um amigo. Mas que coisa, bem. Daqui a pouco estão olhando ali os bois no curral, daqui a pouco um touro cobrindo 5 vacas, uma atrás da outra. Meu Deus. Azar touro amarelo, hein? Aí a nega velha não deixou barato olhando, disse... Tu tá vendo, nego velho? Isso é que é macho, hein? 5 vezes seguidas. O nego velho comendo com um palito na boca, assim, nego velho. Adora um palito na boca. É, mas tu tem que ver bem, querido. Aqui não foi com a mesma vaca. São 5 diferentes, né, cara? Olha só.